Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos e ouvintes do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você, naturalmente, que está me ouvindo, já ouviu falar assim: a felicidade está ao alcance de todos, não é? Todos nós merecemos ser felizes. É o que eu desejo para todos. Desejo para você que é nosso ouvinte, para você que é dona de casa, você que é taxista, você que é motorista de caminhão. O que os caminhoneiros têm sofrido, né, por essas estradas ruins, péssimas, todas estão se acabando. Né, não tem sido fácil, né, meus queridos amigos? Nós sabemos das dificuldades que vocês estão passando. O Brasil está assim, todo às traças, jogado às traças. Agora, se disser assim, é para cobrar pedágio, aí tem pedágio. Tem pedágio em tudo quanto é rodovia, aí querem colocar pedágio. O que eu sempre acho é o seguinte: pedágio é muito bom nos países de primeiro mundo, onde eles cobram um valor infinitamente pequeno, simbólico, não é? Mas aqui não, aqui eles querem cobrar o oi da cara. Caminhão, R$26 por um pedágio, pro cara, ninguém aguenta. Caminhoneiro não aguenta, é roubo, é uma roubalheira que ninguém acaba. Eu dificilmente, né, quero acreditar que a gente consiga acabar com todos os ladrões desse país. Mas é difícil, não consegue acabar. Mas a população, ela está, a cada dia que passa, ela está mais cansada, estarrecida, né? O tanto que a gente é roubado. Um dia, quem sabe, ô Edelson Moura, sonha, como dizia minha mãe, sonha, Marcelino. É, vamos trazer o Amado Batista cantando nosso primeiro sucesso de hoje, Carro Velho. Comprei um carro velho, muito louco, incrementado. Não tinha quem por ele não ficasse apaixonado. Quando entrava nele, todo mundo me olhava. E o dedo na buzina, logo, logo eu apertava. A moçada ia chegando. Olha o ronco que ele tinha. Meu carrão era um sarro, preferido das gatinhas. Um belo domingo enchi de moças meu carrão e fui mostrar que era no volante campeão. Quando disparei pelas ruas da cidade, era uma loucura a minha velocidade. Eu passei dos 120, parecia um avião. Pra mostrar que eu era o tal, eu disse na contramão. Logo uma patrulha encostou bem do meu lado. E sem documento pro xadrez eu fui levado. Ouço até hoje a sirene em meus ouvidos, além do vexame por ter sido recolhido. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer, e a vida é um amor. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer, e a vida é um amor. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Brasília bate todos os recordes de fechamento de empresas. ninguém fala nada, todo mundo caladinho, aquele silêncio, ninguém fala nada sobre o assunto, não é? Mas a gente vai conversando com empresários, vai conversando com institutos de pesquisas que pesquisam as coisas da cidade. Hoje, Brasília é recordista em fechamento de empresas. Eu gostaria muito, meus queridos amigos, estar anunciando aqui, dando a notícia contrária. Ou seja, Brasília bate todos os recordes de abertura de empresas. Mas também, vamos e convenhamos, quer abrir uma empresa no Distrito Federal? Se prepare para sofrer. Você vai ter vários sofrimentos pelos caminhos. Vai sofrer pela burocracia. Vai sofrer pela humilhação que você vai passar. Vai sofrer na mão de fiscais. Vai sofrer na mão de funcionário público. Vai sofrer na mão de quem libera isso, de quem libera aquilo. Quando não, aquele que vai liberar demora 6 meses para poder assinar um alvará. Demora 1 ano para assinar um alvará. Aí vem pedido de teste da água. Aí você faz o teste da água. Pensa que já está tudo pronto? Não. Vem agora o teste dos bombeiros. Chama os bombeiros. Bombeiro antigamente a gente chamava só para apagar incêndio. Agora até para abrir a empresa. Chama o bombeiro. Tem que ter o aval do bombeiro. Você pensa que acabou? Não. Chama a polícia. Precisa agora do aval da polícia. Depois do aval da polícia, acabou. Agora não precisa mais nada. Minha empresa vai ser aberta. Você se enche de ilusão, de sonhos. Aí chama o pessoal. Ó, Anvisa, não sei quem, já tá tudo pronto. Aí vem os caras. Prancheta na mão, óculosinho na ponta do nariz. Essa é a imagem do Todo-Poderoso que vai liberar a empresa que você está fazendo e que vai gerar 200 empregos. Muito bem. Aí chega o fiscal com a prancheta. Olha, aqui não vai poder funcionar a sua fábrica porque está faltando um... Aí você pensa, o cara vai dizer, nossa, está faltando o quê mesmo? O que será que está faltando? Eu fiz tudo novinho, tudo bonitinho. Está faltando ali uma lâmpada. Aí você diz, não, mas eu boto agora a lâmpada, peraí, menino, pega uma lâmpada pro fiscal liberar a minha empresa. Ele diz assim, não, vou preencher o laudo vai voltar para o departamento. Aí, muito bem, você fica 6 meses esperando o laudo voltar do departamento. Brasília é isso. Brasília é dificuldade, Brasília é chega a ser uma insanidade mental, uma doença mental das pessoas. E com isso, os empresários se destinam todos para o estado de Goiás, inclusive eu mesmo sou gerador de empregos no estado de Goiás, quando poderia estar gerando empregos no Distrito Federal, que é a minha cidade. É aqui que eu moro. Vocês acham que é confortável para mim me deslocar todos os dias para o estado de Goiás para acompanhar o andamento dos meus negócios? Não! É péssimo, é ruim. Eu gostaria de estar ao lado da minha casa, no Paranoá, em São Sebastião. Eu gostaria de estar no setor de indústria. Mas é difícil, não é fácil. Estes órgãos parece que eles são treinados. As pessoas são educadas para poder dificultar, para não facilitar, para criar dificuldades muitas, para que as empresas fujam daqui. Oh, meu Deus! Gente! Oh, meu Deus! Que é isso? Cuidado, menina! É a música que vamos ouvir agora com Amado Batista. Thank you. ir iludida com as coisas do mundo cão. Quando um dia infortúnio bater sem ter dó em sua porta, será tarde pra se arrepender. Ninguém vai nesta hora lhe dar a mão. Se você fosse alguém como eu quero e andasse direito, poderia ser minha mulher, esquecendo o passado. No entanto, o que você deseja é ser livre e volúvel. É de todos, não ama ninguém, esquecendo as voltas que o mundo dá. É inútil chegar pra você e tentar dar conselhos para o seu bem. Cuidado, menina, cuidado, seu fim poderá ser muito triste sem ninguém. É inútil chegar pra você e tentar dar conselhos para o seu bem. Cuidado, menina, cuidado, seu fim poderá ser muito triste sem ninguém. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Quero colocar agora vários amigos com as suas mensagens que enviaram aqui para o Edelson Moura. Vamos colocar o povo no nosso programa. Fala, povo! Boa tarde, Edelson Moura. Eu queria curtir a música aí, Folha Seca, de Corrente, Alzenir. Edelson Moura, aqui é Sandra da cidade de Augustina. Sou fã do seu programa. Gostaria que você passasse uma música do Amado Batista, pode ser qualquer uma. Oferecer a minha amiga aqui, a minhas amigas aqui de Adustina, minha amiga Sonzé do Leite, a mãe dela, seu Pedro Gelinho, dona Antônia Lalinha, meu amigo Wagner Jesus, com a esposa Vânia, Paulo Sérgio e todos que estiver ouvindo a rádio. Passe mesmo, eu sou fã do seu programa, pense. Tchau, uma boa tarde, viu? E aí, Adeus Moura, boa tarde. A seu Jorge, São João do Paraíso, Minas Gerais. Eu queria pedir a música aí de Amado Batista, Dinamite do Amor. Eu sou seu fã, cara. Principalmente quando você fala de política, essas coisas aí, que o Brasil tá uma bagunça mesmo. Então, beleza, cara. Falou, então. Jorge Luiz de São João do Paraíso, Minas Gerais. Falou. Opa! Muito obrigado, Jorge. São João do Paraíso. Presente aqui na voz do Jorge, participando do programa do Amado Batista. É Minas Gerais, essa cidade, a gente tem uma audiência muito grande, né? Mandar o meu abraço para todas essas pessoas queridas aí de São João do Paraíso. Minha amiga Alzeni, de Corrente. Ô, Corrente, que bom. Rádio Eldorado FM, retransmitindo todos os dias o nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Sandra, minha amiga Sandra de Adustina, também curtindo a gente, oh, coisa boa, né? Obrigado a todos vocês. E olha, claro que cada um pede uma música, né? Cada um pede uma música e não dá para atender todo mundo, vira aquela confusão. Mas a música Folha Seca, eu sou obrigado a tocar. E ofereço a todas essas pessoas queridas. Canta, Amado Batista, Folha Seca. Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você ouve falar na televisão, no rádio, nos jornais, do grande índice de violência no país. Não se preocupe, vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque a impunidade é a arma hoje com que as pessoas estão se deparando quando você é roubado na sua casa, ninguém é punido, ninguém se movimenta, a polícia virou assim instrumento destas leis fajutas, não pode fazer nada, não pode trabalhar, coitados. Coitados dos nossos policiais. Olha, eu vou dizer para você aqui. Deus me livre de ser policial. Deus me livre. Com estas leis aí ordinárias, estas leis fajutas que esses caras fizeram aí para beneficiar bandido, eu vou dizer para você, o cara que for ser policial é suicida. É um suicida. Ei, Edelson Moura, você está exagerando. Não admito que alguém chegue para mim e diga, está exagerando. Por que exagerando? Como é que pode, rapaz? O cidadão tá lá, o bandido, ele tem direito a uso de metralhadora, a uso de AR-5, armas poderosíssimas. Você pode ver aí toda hora no Rio de Janeiro os traficantes circulando pelas ruas. Os traficantes circulam pelas ruas. É um dirigindo a moto com um fuzil AR-15 pendurado aqui no ombro e o outro na garupa com a metralhadora. E a nossa polícia com revólver 38. Sem bala. As balas tudo podre. Ele atira o tiro... Vai... Não sai bala não, porque é tão velha, né, que ele não pode atirar no bandido. Entenda isso, gente. Lá nos Estados Unidos, se você roubar um carro, a polícia vai perseguir você para prender você. Porque lá ladrão pega 12 anos de cadeia. Ladrão, porque roubou um carro, é 12 anos. Agora, se você apontar uma arma para um policial, mostrar uma arma, mostrar, não precisa apontar não. Você botar assim a mão para fora, mostrar que você está com a arma, você não será mais perseguido para ser preso, você será morto. Você vai morrer. Nos Estados Unidos é assim. Se você pegar, botar, oh, coitado, o ladrão tá lascado. Não pode. A polícia é respeitada. Você vê um show que nós fomos fazer lá, 1.500 pessoas, dois policiais dentro do automóvel da polícia, na porta do evento, dois. Aqui, você vai fazer uma passeata para 300 pessoas, tem que vir um batalhão, porque o policial não pode trocar tapa, o policial não pode dar um tapa num bandido, não pode... O cara... cospe na cara da polícia. Aqui no Brasil, os bandidos, os marginais, estão cuspindo na cara da polícia. Ora, meus queridos amigos, é pra fazer o quê? É pra achar bonito? É pra achar bom um país desse? Então criaram leis para beneficiar vagabundos, beneficiar pilantras e desprotegeram a polícia. Por isso que eu digo... Por isso que eu falo, este país, para ser consertado, tem que vir para dentro dele um cabra macho, macho mesmo, com a palavra macho, cheio de honestidade e dignidade, para rever tudo isso que os políticos marginais, alguns deles, alguns, não são todos, vamos frisar aqui, né? Alguns políticos marginais fizeram estas leis que foram aprovadas para a gente rever tudo isso e devolver à polícia a capacidade de trabalho, a capacidade de combate ao crime, porque senão o criminoso se organiza muito mais do que a força policial, e aí quem se dá bem sempre é o marginal. A polícia só vai se dar mal. Se der um tiro, vai ser preso. Se der não sei o quê, vai ser punido, vai pra cadeia. O policial não pode fazer nada. Desejos e segredos. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei, pelas curvas do seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero falar agora do óleo de avestruz Sopremo. E quero falar com entusiasmo, porque esse produto, apesar da gente não precisar de fazer propaganda dele, porque a propaganda boca a boca é a melhor que tem, viu? É a melhor propaganda que tem. Não fique pensando você que é propaganda num canal de televisão, propaganda não sei o quê. A melhor é a boca a boca. E o melhor óleo de avestruz do Brasil é o óleo de avestruz Sopremo. Cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Ele é natural, é um alimento natural, é um suplemento alimentar. Mas quem tem gastrite, não tem coisa melhor no mundo. Você toma o óleo de avestruz todo dia, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Vai tomando. Depois você me liga. Ah, Adelso Moura, não é mesmo que é bom para gastrite? Que beleza, por que será, né? São os ômegas, meus amigos. O óleo de avestruz Sopremo você encontra em todo o Brasil através dos nossos representantes. Entre no nosso site também. Lá nós temos os nossos telefones para você falar com a gente. É 61-3532-6993. E o site é saudecombeleza.com.br. O óleo de avestruz Sopremo, ele tem um rótulo vermelho. É este que o Edelson Moura anuncia. Cuidado com as imitações. Óleo de avestruz Sopremo, o único com o rótulo vermelho. Ok? Vermelho e branco. Tem um avestruzinho azul, bonitinho o avestruzinho. Eu acho ele muito bonitinho. Vamos cantar? Cadê Amado Batista? Onde está ele? Vamos trazê-lo de volta aqui no programa para cantar. Mais um sucesso. Esse homem é danado. A carreira dele é infinita. Minha felicidade. meio-dia ou na madrugada fria. Quando precisar de mim, me chama que eu vou. Se o desejo te queimar e você me desejar, telefona que eu corro pra te dar o meu amor. Você me amou de um jeito marcante que ninguém me faz. Depois me deixou, meu mundo levou, eu sofro demais. Na segunda-feira tudo é solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão. Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer. Quero o seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. É solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão. Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer. Quero o seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. Quero o seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade, preciso do mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. Quero o seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade, se for preciso do mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Cadê meus amigos queridos participantes aqui do programa do Amado Batista? Vamos colocá-los para falar aqui no programa? Bom dia, olá, Edson Moura aqui, é a Carila Moura. E eu queria muito pedir uma música para minha mãe, que é sua fã desde novinha. Ela, o nome dela é Sônia, Sônia Moura. Eu não lembro muito bem a música que ela quer, mas eu queria muito que você tocasse Folha Seca para ela e que você mandasse um beijo todos os dias para ela, porque ela te ama. E um dia desses eu mandei a mensagem, não sei se passou, porque a gente não ouviu. E eu queria te mandar um beijo, dizer que eu também tenho o teu sobrenome, né? É parecido, Carila Moura, Adelson Moura. E eu queria muito, muito que você mandasse um beijo pra minha mãe, Sônia, pro meu padrasto Lídio, minha irmã Laiane e meu pai Manuel Messias. E um pra mim, né? E obrigado por tudo. Acaba com esse PT aí, rapaz. Ei, Peteco, é o seguinte, muito obrigado, Carila. pela sua participação no nosso programa. Meu abraço e meu carinho à dona Sônia, né? Que é nossa ouvinte já há muitos anos, há muito tempo. Obrigado, dona Sônia. Ó, um beijão para a senhora, para toda a sua família, né? Um abraço aí do seu esposo. Carila, quando quiser participar, você pode ligar aqui, mandar a sua mensagem para o Edelson Moura. Que agora com esse negócio de WhatsApp ficou fácil, né? Ficou bem facinho do povo participar do programa da gente. Tá um sucesso esse tal de WhatsApp. E eu gosto muito da participação de vocês. Eu já toquei a música Folha Seca no programa de hoje, mas nada impede de amanhã a gente tocar para você de novo, tá bom? Oferecendo para você, para dona Sônia e para toda a sua família. Agora, eu queria pedir a atenção de vocês, porque o Amado tá com a música nova, né, minha gente? A música de trabalho, que se chama Eu Sou Igualzinho a Você. Essa música ele canta com Elias Wagner, um convidado especial para participar do seu CD, né? Porque não foi só o CD, CD e DVD, 40 anos do Amado Batista, que já está rodando aí assustadoramente e é hoje uma das músicas mais pedidas aqui no nosso programa. Eu sempre dou as notícias para o Amado, né? Nós estamos com este programa sendo retransmitido por mais de 800 emissoras de rádio. É uma grandiosidade, não é, meus queridos amigos? O tanto de gente que o Edelson Moura atinge todos os dias através dos microfones das emissoras parceiras que retransmitem o nosso programa. Então eu vou agora trazer para vocês esta música que é o sucesso novo dele, Eu Sou Igualzinho a Você. Canta, Amado Batista! Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, de respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, de respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você já parou para pensar, meu querido amigo e ouvinte, o quanto nós somos importantes? Já um dia que você estiver aí sem fazer muita coisa, sente na porta da sua casa, do lado da sombra, que é, não presta não sentar do lado do sol. Eu adoro sentar do lado da sombra. Eu pego minha cadeira aqui, vou lá para a porta. Quando chega de tardezinha, o povo vai passando, eu vou falando com o povo, cumprimentando lá na minha casa. Então você faça a mesma coisa, para você meditar o quanto que você é importante, o quanto que eu sou importante para o Brasil. Porque é do nosso voto que sai o mandato do nosso político, né? Do parlamentar que vai nos representar. É do nosso voto que sai também o mandato de um senador da República, e assim vai. O vereador, o prefeito, o presidente da República. Então, nós somos muito importantes. O que a gente precisa fazer é votar com consciência. Porque esse negócio de você ir para a urna sem saber o que está fazendo, sem saber o que está falando. Ah, eu vou lá na urna, vou votar em qualquer um que a CUT mandar. Olha, eu fico pau da vida com esses órgãos, essas instituições que recebem os tubos de dinheiro do nosso bolso, né? Porque você imagina o seguinte, outro dia eu estava lendo, eu gosto de ler jornal ainda, eu sou do tempo antigo, eu sento na porta com jornal para ler, jornal de papel, os caras mangam muito de mim, eles ficam mangando, eita, Deus do céu, jornal, pega o tablet, rapaz, pega o notebook, mas eu não sei porquê. Eu gosto de sentir a miserinha do cheiro do jornal na minha mão. Aí eu tava lendo o jornal e vai, que nem diz o Agostinho. Então, quando eu tava lendo lá, eu digo, ó, 3 bilhões e 100 milhões de reais destinados ao MST. Aos organizadores do SMT, do MST. 3 bilhões e 100 milhões destinado na mão desses caras. Poxa vida, o que é que esses caras estão fazendo no país? Qual a ajuda que esse povo está dando à nação brasileira? A não ser confusão, mortes, tomando terra, invadindo fazendas, matando gado. Qual é a ajuda social importante que essa gente está dando para o país? me responda, pelo amor de Deus, ou eu sou muito burro, eu sou burro demais, muito burro, para entender porque negam dinheiro para a saúde pública e dão dinheiro para esses malandros organizadores dessas instituições. Muitos deles bandidos. Muitos deles bandidos, infiltrados no meio da sociedade de bem e no meio dos pobres coitados que são usados como massa de manobra. Porque dá 3 bilhões e meio para esta gente e não pega esse dinheiro e coloca à disposição da saúde pública da nossa gente que está morrendo à míngua nos corredores dos hospitais. Eu pergunto a você, não é revoltante? Não é revoltante você ver seu filho morrendo no hospital, você ver sua mãe morrendo, seu pai morrendo, e lá na ponta, um organizador de movimento receber 3 bilhões de reais, meter a mão na bufunfa do nosso dinheiro? É revoltante ou não é? Ou eu estou errado? Eu estou ficando doido? Pode ser que eu esteja ficando doido, não sei não. Vamos cantar, não faça jamais como eu fiz. Canta pra gente, amado. Foi lá pelos anos 60, um mês eu nem me lembro mais. Eu andava a noite adentro à procura de amor e de paz. E fui parar no bordel, lugar distante do céu, morada do Satanás. Parece que foi um castigo, de fato não me controlei. Ao ver aquela mulher linda, sentada na mesa do canto, me envolvi em seus encantos e por ela me apaixonei. E por orgulho ou vaidade, eu nunca contei pra ninguém. Temia a língua do povo, temia a sociedade, e fui levando esta paixão sempre na obscuridade. Porém, um dia lá cheguei pra me encontrar com ela, não vendo ela no salão, por ela procurei. Fiquei sabendo que ela estava no quarto vendendo o amor que neguei. Vivi completamente louco, de arma na mão, quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão. Não pude fugir da justiça, o preço do amor eu paguei na prisão. E depois de tantos anos, eu já cumpri minha sentença. Hoje estou livre das grades, mas preso pela consciência. Por matar um desconhecido na mais completa inocência. Portanto, meu prezado amigo, se acaso lhe acontecer de amar uma mulher da vida, você nunca deve esconder. Não faça jamais como eu fiz, matar uma pobre infeliz pelo amor que ela foi vender. Edelson Moura. E agora a última música do nosso programa. Nós vamos trazer agora o Edelson Moura cantando, né? Essa música eu gosto muito, é de um amigo meu lá de Rondônia, do Celso Coelho. Cadê você? Vamos ouvir. Uma paixão que não